tudo que você pediu pra fazer. E sei, acabei de assustar. Todo dia um novo plano. E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer. Agora você vai sentir a pressão do Mega Fato Sound. Eu vou te dar as casas e não, viu? Sem casa e não. Antes eu vivia na balada, agora é só confusão, viu? E todo mundo quer saber. Ara do magão aí, viu? Dá o magão da buchô aí. Eu deixei de ser safado, sou um homem rastreado. Se você tô vigiado, vem pra cá, bora beber. Das casas e não, se casa e não. Antes eu vivia na balada, agora é confusão, viu? E todo mundo sabe. A carioca chegou, agora vai dar certo. Carioca tá na sua cola, viu? Todo mundo quer saber de que jeito. Eu sou um homem rastreado, 100% vigiado. Mega Pato Saúde na pressão. Mostra pra que tu veio. Elite C3. E vários homens, bomba, linho. Vários homens, bomba, lá. Vários homens, bomba, linho. Vários homens, bomba. Xandinho tá pipo bom, grangeiro sou bom pra nada. Taca, vai bom, bom, filho. Taca. E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. Fiquei homem na batida, o swing é com a gente. Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. Fiquei homem vem na batida, o swing é com a gente. Xandinho tá tipo bom, as gatinhas vão pôr. Vários homens, bomba. E Xandinho tá tipo bom, mas gatinha não compra nada. Tá com Ismael. Vai. E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E quer homem na batida, swing é com a gente. Sacar, mas não morro de amor. Ainda te amo, mas hoje me dou valor. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. Vem, Márcia Felipe. Forró da curtição. Saudade, criou vergonha, virou felicidade. Sofro de você vai me pagar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. O mundo vai girar ainda. Vai pra cima, meu mega pato saúde. Vamos me mata. O MC é o quê? Maneirinho. A prazer, maneirinho. Eu sou o MC gordinho, pesadinho. Chama na pressão. Vale das ideias. Top dos paletões. E comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando a jolinha tudo atrás, elas gritam ai, ai, elas gritam ui, ai. Quando me vem passando a jolinha vão atrás, elas gritam ai, ui, elas gritam ui, ai. Quando me vem passando a jolinha tudo. E comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Chega, chega, né, pai? Chega, chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vêm atrás. Chega, chefe, né, pai? Chega, chefe, né, pai? Comento com as animinhas que Xandinha é bom demais. Chega, chefe, né, pai? Chega, chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, o resto vem tudo atrás. Chega, chefe, né, pai? Chega, chefe, né, pai? DJ Júnior Calado, a melhor produção de Castanhal. E comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Comentou com as amiguinhas. Não espalha não, viu? É, é bom demais, é bom demais. Quando me vem passando a novinha tudo atrás, elas gritam ai, ai. Quando me vem passando a novinha tudo atrás, elas gritam ai, ui, elas gritam ui, ai. Vem, Kelvin. Amiguinhas que o Xandinha é gostosinho. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe. E quando pega a primeira, o resto vem lá na casa. Aqui é Mega Pato Sound. Agora sua festa está completa. Ela mexe com a bunda, só um salinho. Ela mexe com a bunda, só um salinho. Ela mexe com a bunda, só um salinho. E todo mundo tá gostando de fazer um movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O pozinho tá lançando o toque que é sensação. Estourado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda, só um salinho. Vai, galeguinho. Isso aqui é o nosso amigo Baizinho, Renan Brigadeiro. Ela mexe, só um salinho. Mexe com a bunda, só de salinho. Ela mexe com a bunda, só de salinho. Como é que vem? Vem, vem, vem, vem. Vai, vai. É pra tocar no paredão. Vai, safadão. Vai, safadão. Vai, safadão. Todo mundo tá gostando de fazer movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O pozinho tá lançando o toque que é sensação. Misturado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda, só um salinho. Bota a mão no joelhinho. Vai, vai. Ela mexe com a bunda, só um salinho. Ela mexe com a bunda, só um salinho. Ela mexe com a bunda, só de salinho. Agora você vai se

se vê por aí. Ela se vê por aí. Ela se vê por aí. Ela se vê por aí. Alô, MC Nadinho, entrega o pã. Entrega o pã. Eu sou gordinho bom. A menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir malandramente. Aquela carente, envolvida com a tropa, só pra poder curtir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Olha, avião, olha que alterada, na hora de mandar saudagata. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Mas eu vim por aí. Mas você vê por aí, mas você vê por aí, mas você vê por aí. Alterada, na hora de mandar saudagata, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Mas você vê por aí, mas você vê por aí, mas você vê por aí, mas você vê por aí. Mega Pato Saúde, detonando só na qualidade. Eu comecei a namorar pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado. Deixa eu te falar. Eu tenho cineminha, os amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, e não deu certo não. É melhor vencer com fígado do que com o coração. Macaíba! Meu... Onde é? Eu tava ficando doido, bora beber. Eu tô solteiro de novo, meus amigos não vêm. Eu tava ficando doido, bora beber. Eu tô solteiro de novo, meu palminha. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado. Deixa eu te falar. Eu tenho no cinema, os amigos na balada, tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor vencer com o fígado do que com o coração. Ei, meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Estamos aí, viu? Paraguai. E meus amigos, contei. Eu tava ficando doido. Fala, corde do queijo. O meu bagaço. É, meu Gêmeos Rodas, a maior distribuidora de artes esportivos originais. É. 98. Na família Mega Pato Saúde. Me ama, me deixe, canta Brasília. Me ama. Tá doendo, tá, mas preciso te falar. Cansei de amar, te dar meus carinhos. Só pra te lembrar, se coloca em meu lugar. Suas palavras. DJ Júnior Calado de Castanhal, produzindo e mixando os melhores CDs. E quando você diz que me quer, o meu coração fica maluco, se enche de dúvida. Realmente se me quiser, e vê se muda de atitude. Aceite, é sua culpa. Por quê? Para o nosso amor durar, em nome dançar. Tá se preparando que eu não vou ter paciência. Se quer chegar, eu não sei o que aprovou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Um copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse que realmente me interessa, é saber se você vai acabar comigo. Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira, não ouvir. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz? Se quando beija, morde a boca dela. Besteira no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se é melhor com ela. O de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse que realmente me interessa, é saber se foi como faz com ela. Se quando fez a morte a boca dela, a besteira do ouvido, tudo que eu preciso saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Quando fez a morte a boca dela, a besteira do ouvido, como faz comigo. Eu preciso saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se é melhor com ela. Saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Mega Pato Sound, colocando a galera pra dançar. Rainhas da Farra, falando de amor. Bonito. Que bonito, hein? Automotivo de verdade.